A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. FM Boa Nova. Saudamos os senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o segundo programa A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Ao longo do programa ouvimos a boa música sugerida pelo João Oliveira. E hoje, para começar, temos uma entrevistada muito especial. É a nova presidente da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, que, por acaso, os senhores ouvintes conhecem bem este nome desde há 5 anos. Chama-se Bárbara Coquim. É aluna do 12º ano. Portanto, como percebem, ela é membro do Clube de Rádio já há muito tempo, só que agora está aqui também na qualidade de presidente da Associação de Estudantes, que foi recentemente eleita. Em primeiro lugar, Bárbara, é um gosto ter-te aqui na qualidade de presidente da Associação de Estudantes e parabéns pela recente vitória. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estar aqui presente e dizer que o objetivo da Associação de Estudantes durante este ano ativo é também potencializar e dar a conhecer os clubes do agrupamento e, portanto, dar também os parabéns pelo Clube de Rádio, que é tão importante na história dos clubes da nossa escola. Muito bem. Então vamos começar por esclarecer todos o que é, afinal, uma Associação de Estudantes, que importância é que tem na escola? Pronto, uma Associação de Estudantes é um conjunto de alunos que são eleitos democraticamente e que têm como objetivo ser a voz dos estudantes, ouvir os seus problemas, olhar para a escola e olhar ao nosso redor e mesmo na nossa sociedade e ver quais são as questões que têm que ser limadas e, portanto, também desenvolver em parceria com a direção, com as diferentes áreas curriculares, com a Associação de Pais, diversas atividades ao longo do ano que têm como objetivo promover o bem-estar e o dinamismo da nossa escola. Diz-nos qual é a composição desta Associação de Estudantes. Portanto, tu és a presidente? Sim, eu sou presidente da direção, tenho a minha vice-presidente, a Sofia Rocha, está aqui em estúdio um dos secretários, portanto, o André Silva, a outra secretária é a Beatriz Antunes, o tesoureiro é o outro André Silva, e depois temos alguns suplentes. Temos a nossa Assembleia Geral, cujo presidente também é um membro do Clube de Rádio, Estevão Abreu, um dos nossos técnicos. A secretária do Conselho Geral, temos aqui também a Inês Brás e temos a Alice Mangara, e também com alguns suplentes, e temos o Conselho Fiscal, cuja presidente é a Mariana Fonseca, e portanto tem depois os seus secretários e os seus suplentes. Isto parece que foi que nasceu aqui do Clube de Rádio. Mas podia ter sido. Podia ter sido. Então fala-nos agora dos projetos desta Associação de Estudantes para o presente ano letivo. Qual é o plano de atividades que têm? Provavelmente já algumas atividades foram concretizadas e o que é que está previsto a médio e a longo prazo? Bom, dizer desde já que a Associação de Estudantes tomou posse recentemente, pronto, numa cerimónia oficial, foi a primeira vez que foi realizada uma cerimónia oficial de tomada de posse do nosso agrupamento e espero que isto tenha sido uma pequena prova da nossa irreverência e do facto de querermos que esta Associação de Estudantes tenha efetivamente um contributo importante para a nossa escola. Também já realizámos uma festa de Halloween e estamos neste momento em mãos com um torneio de swag. Portanto, no entanto, temos um plano de atividades, também já foi aprovado, que é ambicioso, mas vamos ter todo o gosto em cumpri-lo. E, portanto, pretendemos realizar diversos debates sobre assuntos atuais, inclusive com as diferentes áreas disciplinares. Pretendemos a divulgação dos cursos escolares, dar informação aos alunos de 9º ano sobre as redes profissionais do secundário e todas as vertentes que podem escolher, realizando assim um dia aberto para os alunos de 9º ano também das escolas da periferia para que possam vir a conhecer os cursos que o nosso agrupamento disponibiliza, portanto a nossa escola secundária disponibiliza, e também para o 12º ano pretendemos fazer visitas a universidades, a própria feira das universidades, para dar a conhecer as diferentes opções para o término após o término do ensino secundário. Pretendemos realizar workshops, atividades, excursões, comemorações de datas relevantes e festivas, como por exemplo de datas históricas, que são aquelas que mais nos tocam. E depois pretendemos nos aliar a eventos solidários, como por exemplo fazer recolhas de bens para a CPCJ ou para Canis, atividades ecológicas, a participação na festa da primavera e mesmo diversas atividades diferentes ao longo do ano. E a nível de desporto, pretendemos fazer os torneios interturmas, que é a tradição realizarem-se na escola, e também divulgar as modalidades regionais, porque consideramos importante não só ter uma ação dentro do nosso agrupamento, mas também para a comunidade escolar que se estenda ao exterior da escola. Como tu sabes, que já estás aqui no clube há 5 anos, têm sido entrevistados todos os presidentes ou aqueles que representam as associações de estudantes de cada ano. Sabes que algumas deixam uma marca, outras são rapidamente esquecidas porque pouco fizeram. Achas que esta associação vai ser capaz de deixar uma marca? Sim, acho que sim, até porque, e agora não no nível crítico, mas estamos numa altura em que há muito que fazer, porque nós olhamos em redor da nossa escola e há pequenos problemas que, por pequenos que sejam, têm um peso muito significativo no que é o bem-estar da nossa comunidade. Tipo, por exemplo, aquela questão do amianto. Inclusive, uma semana após termos sido eleitos, veio a RTP à escola, e podemos considerar que foi uma das nossas primeiras medidas, foi o facto de nos termos insurgido contra esta questão, e de termos falado a injustiça de todos os alunos, do quão prejudicial é a obra estar parada da forma que está, que é totalmente prejudicial para a saúde de todos os nossos alunos, e onde está, mesmo ali no centro da escola. Portanto, pretendemos olhar para todos estes problemas e apresentar soluções concretas. Portanto, sim, e pressionar quem direito. Exatamente. É? E portanto acreditamos que seja isto realmente que é deixar uma marca. Não são as festas, não são a parte mais de lazer, são estas questões que podem ser mais burocráticas ou mais sérias, e são efetivamente. Mas é a resolução deste tipo de questões e destas pequeninas coisas que vão efetivamente marcar o nosso peso na história das associações deste agrupamento. Muito bem. És aluna finalista do secundário. Tens com certeza uma imagem formada da escola, onde já andas há uns anos, e também da escola pública em geral, e até do ensino em Portugal. Que ideia é que tu tens neste momento? Da nossa escola, do ensino em geral, da escola pública? Bom, então vamos por partes. Da nossa escola. A nossa escola, eu, apesar das diferentes críticas, até só tenho que elogiar. Claro que há sempre coisas a dizer mal, mas somos uma escola do interior. E comparado a muitas outras escolas do interior, nós estamos bem, nós estamos mesmo bem. Temos agora, como eu já falei anteriormente, pequenos problemas a desenvolver, por exemplo, mas que são problemas transversais, até mesmo nas escolas do litoral. A violência entre estudantes. Temos a questão que se tem vindo a falar da violência de estudantes para professores, e acho que isso é problemático, é perigoso. Depois temos aquela questão do aglomerado de pessoas que se juntam à porta da escola, nas piscinas, e que é algo que a Associação de Estudantes já tem vindo a falar, ao menos desde que tomámos posse, e falámos mesmo disso de tomada de posse, temos vindo a falar, temos vindo a debater que tem que se tomar... tenho que tomar decisões, e assim, não, eu também não vou aqui ser hipócrita. Eu consigo compreender que há pessoas da minha associação de estudantes, portanto desta associação de estudantes, que fazem parte e que vão, saem da escola na altura dos intervalos para ir para as piscinas fumar ou o que quer que façam lá. Tenho perfeita percepção que combater esta questão não vai agradar a todos, mas é importante, porque a imagem que dá à nossa escola, uma escola que é uma boa escola, que tem uma direção preocupada na evolução destes assuntos, este pequeno pormenor dá uma péssima imagem da nossa escola para qualquer pai que passe no intervalo e veja aquilo que se passa. Portanto, a imagem que tem da nossa escola é positiva, há, claro, assuntos a limar, há alguns que partem da direção, outros que partem dos alunos, e alunos, claro, em comunhão com a Associação de Estudantes, mas tenho que enaltecer o trabalho dos professores, porque eu em 7 anos, sim, que estou ali no agrupamento, já passei por dezenas de professores e tenho só a dizer bem de todos eles. A proximidade que criam com os alunos, as relações de amizade, coisas que não acontecem em escolas do litoral, e portanto é bom, e são este tipo de coisas que só temos que enaltecer na nossa escola. Relativamente ao ensino público, é uma pena estar a ser tão colocado de parte pelos nossos governantes. É uma pena não ter a sua atenção, porque o ensino público forma a esmagadora maioria de jovens do nosso país, e neste momento não oferece as condições necessárias para isso. Nós temos, por exemplo, o problema dos aquecimentos, temos, por exemplo, isto batendo outra vez no serrinho, o problema do amianto, que não acontece só na escola secundária da Albeira do Hospital, acontece em dezenas de outras escolas pelo nosso país. Nós estamos numa situação mais grave, porque a obra foi, ou seja, começaram a intervenção e parou de uma forma em que temos um pavilhão totalmente descoberto, com placas de fibrocimento à mostra, qualquer pessoa pode ir passar as barreiras e ir para o pé daquele pavilhão. Temos lá crianças, as paredes incharam com água, podem cair a qualquer momento. Portanto, aquilo neste momento é um perigo para a segurança, mas o que acontece nesta escola pode acontecer em muitas outras. São problemas que têm efetivamente sido intervencionados, mas a escola pública, e essencialmente a escola pública do interior, que é aquela que a nós aqui no clube nos afeta principalmente, está um pouco ao abandono, porque nós temos infraestruturas velhas, temos infraestruturas, chovem nos pavilhões, os pavilhões são frios, não há qualquer tipo de isolamento térmico, e isto não parte da direção da escola, parte do Ministério da Educação olhar para estes problemas e intervencioná-los, porque os alunos têm que ser a prioridade. Estamos a formar os jovens, e se os jovens são descontentes na escola porque não têm condições, é meio caminho andado para o sucesso escolar. Agora, a última pergunta foi sobre o ensino em Portugal, correto? O ensino em Portugal, portanto, não é dos piores da Europa, mas eu acho que o ensino em Portugal tem que progredir. Ou seja, acho que temos ainda um ensino muito conservador e muito teórico. E é importante, as últimas medidas educativas que têm como objetivo teórico solucionar isso, não vem solucionar. Na minha perspectiva, só vem criar um regime de facilitismos. E é o grande problema do ensino público em Portugal neste momento. É o regime de facilitismos. Qualquer pessoa passa de ano, basta o mínimo esforço, ou às vezes esforço nenhum, até com esta nova medida da abolição dos chumos até ao nono ano. Mas é um ensino que muito teórico e que não nos forma de forma bem sucedida para aquilo que é a vida adulta, ou seja, não, as disciplinas práticas que foram implementadas com esta questão da flexibilidade curricular estão a ser totalmente inúteis e não estão a cumprir com o objetivo. Porque ou podemos olhar para países muito mais desenvolvidos da Europa, que têm disciplinas que têm efetivamente como objetivo ensinar os alunos o que é viver na vida adulta, como por exemplo disciplinas de economia doméstica, de ensinar a fazer recibos, o cálculo do IVA, do IRS, que são coisas assim mais práticas. Mais práticas e efetivamente úteis. Estas novas disciplinas introduzidas pela flexibilidade curricular, que tem como objetivo, que não é cumprido, obviamente, esta parte mais prática, não estão a ser nada bem sucedidas e acredito só que só vem estragar horários de alunos e de professores, e que os alunos não estão efetivamente contentes. E portanto acho que é importante o ensino progredir, o ensino ser mais voltado para os jovens e não tanto tão livresco. Já há muitos, isso também parte dos professores, há muitos professores que já têm novas técnicas de ensino e de aprendizagem. Acho que é importante termos o ensino mais voltado para o jovem e para o motivar a estar na escola, porque uma percentagem deste abandono escolar e deste insucesso escolar parte pelo facto de termos metodologias muito conservadoras e ainda muito livrescas. Muito bem. Achas que já disseste tudo o que querias dizer? Já disse muito. Acho que a última coisa que me apraz dizer é, se tivermos aí ouvintes mais novos para se envolverem em tudo o que é associativismo jovem, não apenas associações estudantes, mas mesmo associações sociais e associativismo jovem, porque são associações que nos enriquecem e acho que todos nós gostamos de deixar um contributo na nossa sociedade, quer seja na escola ou fora dela. E, portanto, envolvam-se, e os senhores ouvintes mais velhos, digam aos vossos filhos, aos vossos netos, para se envolverem, para se preocuparem, porque há muitas coisas a serem resolvidas e nós jovens temos a nossa desculpa da irreverência e da irreverência dos mais novos para podermos resolver estas questões. Portanto, é mesmo importante preocuparmos-nos com a nossa escola, com a nossa sociedade e fazermos e estarmos o mais integrados possível. Muito bem. Ser jovem atento e ter uma participação cívica desde muito jovem, não é? Exatamente. É assim, provavelmente, que se formam bons cidadãos. Pois temos muito a agradecer esta colaboração da Associação de Estudantes no nosso programa. Como sabes, estaremos sempre disponíveis para divulgar as nossas atividades. Tu, como estás aqui, vais fazer exatamente essa ponte, tu e os teus colegas que aqui estão da Associação de Estudantes. Pois nós fazemos votos que esta associação seja, de facto, uma marca, deixe uma marca na nossa escola, concretize os seus objetivos, porque o sucesso desta Associação de Estudantes vai ser, com certeza, o sucesso da nossa escola. Obrigada. Obrigada, professora. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Faleceu no dia 19 de novembro José Mário Branco, um dos maiores intérpretes da música portuguesa de intervenção. O seu percurso tocou desde a música de intervenção e a canção de Abril até ao fado. É enorme, é um dos artistas mais importantes da música portuguesa do século XX e do século XXI.

queres saber se ainda vale a pena tanto crer. Eu olhei para ti e então eu entendi, é um lindo sonho para viver. Quando toda a gente assim quiser, tenho esta viola numa mão, tenho a minha vida noutra mão, tenho um grande amor marcado pela dor, e sempre que abri-la aqui passar, dou-lhe este farnel para o ajudar. Ficamos agora com Nós e os Animais e Inês Brás. Mira vai construir um centro de recolha de animais com capacidade para acolher 150 cães e 30 gatos. Foi anunciado recentemente durante a assinatura de um protocolo entre a Câmara e a Associação Abrigo de Carinho. Esta nova estrutura terá condições condignas para animais residentes e será construído na Praia de Mira, nas atuais instalações onde a Associação Abrigo de Carinho desenvolve a sua atividade. Revelou o presidente deste município do distrito de Coimbra, Raul Almeida. O projeto visa alojar cães e gatos vadios ou errantes, encontrados na via pública ou em quaisquer lugares públicos, bem como animais perigosos que apresentem riscos para a segurança de pessoas ou de outros animais. O autarca garante que o abrigo será construído durante 2020. Tendo sido inscritos para o efeito 250 mil euros no orçamento camarário do próximo ano. Raul Almeida lembrou que a remodelação de um abrigo para animais errantes foi o projeto vencedor da edição 2017 do Orçamento Participativo Municipal, com uma verba de 50 mil euros. O projeto submetido pela Associação Abrigo de Carinho foi agora retomado e ampliado pela Câmara Municipal, tendo em conta as alterações da lei acerca da recolha e guarda de animais. Atendendo à importância desta infraestrutura e às alterações legais que criaram novas exigências, a autarquia contemplou em orçamento municipal do próximo ano 250 mil euros. incluindo, já neste montante, o valor de 50 mil euros do orçamento participativo, através do protocolo celebrado hoje com a Associação Esclarece Autarca. O projeto será, assim, concretizado com fundos próprios do Orçamento Municipal, mas Raul Almeida garante que a Câmara irá tentar obter o financiamento complementar junto dos contratos de programa para benefício de equipamentos municipais. Ora, aqui está um bom exemplo, Inês. Deveria era ser seguido por outros municípios, não te parece? Exato, o nosso podia seguir um bocadinho o exemplo. O nosso, por exemplo, porque infelizmente continuamos a ter muitos animais que são abandonados. É uma lástima em Portugal, mas continua a acontecer, cães e gatos, particularmente, e outros errantes que andam por aí com fome e com frio. Por isso, se calhar este era um bom exemplo, é um bom exemplo que trazemos aqui, que pode ser seguido por muitos outros municípios, inclusivamente o nosso. Fica aqui o repto ao Sr. Presidente do município de Oliveira do Hospital. Por isso, minha linda, continuamos sempre a dizer que... Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone sua animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem, não nos podemos esquecer. E agora temos aqui o Daniel Pereira, que desta vez já está curado da sua gripe e nos vem falar mais uma vez sobre desporto. Não é assim, Daniel? O que é que nos trazes desta vez? Começamos pelo Campeonato Nacional de Bóscia, que será em Tondela no próximo dia 30 de novembro. Depois teremos também a gala do Dr. António Vaz Pato, dia 1 de dezembro, pelas 15 horas. E também uma polémica desportiva no basquetebol, porque uma jovem não foi autorizada a poder dar o contributo à sua equipa devido a não ter o equipamento igual ao das colegas de equipa por causa da sua religião. Mas parece que essa situação já foi resolvida. Mas não é? Essa situação já está resolvida. Antes assim. A gala já agora vai ser onde? Vai ser nos bombeiros. No Salão dos Bombeiros Voluntários, no dia 1 de dezembro. Normalmente falas sempre dessa gala. Exatamente. Porque costuma ser um espetáculo bastante bonito e para sim. Isso convidas todos os ouvintes. Exatamente. Não é assim? Muito bem, Daniel, vais continuar sempre atento às notícias sobre desporto? Sim. Muito bem, até à próxima, Daniel. Até à próxima. Ficamos agora com a Francisca Rodrigues e com a sua rubrica de Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente. Mais de 11 mil cientistas alertaram para o impacto das alterações climáticas. Os cientistas que assinam a carta de alerta escrevem que a crise climática é mais severa do que antecipado e está a ameaçar os ecossistemas naturais e o destino da humanidade. Para assegurar um futuro sustentável, temos de mudar como vivemos. São necessárias grandes transformações na forma como a nossa sociedade global funciona e interage com os ecossistemas naturais, escrevem os cientistas num alerta publicado no Biosíntese. Para sustentar as conclusões e o alerta, os investigadores baseiam-se em dados concretos recolhidos ao longo de décadas e numa análise científica sobre a tendência climática global. O alerta foi publicado simbolicamente nesta altura, quando se completam 40 anos, sobre a primeira Conferência Climática Mundial e um dia depois dos Estados Unidos notificarem formalmente à ONU sobre a decisão tomada de abandonar o Acordo de Paris. Pois, infelizmente, mas cá continua o alerta dos cientistas que, de facto, nós estamos a remar num muito mau caminho e que se não arrepiamos este caminho, vamos parar a muito mau porto. E todos nós temos, acho que pelo menos quem é consciente sabe disso. Infelizmente, alguns responsáveis mundiais, como o Sr. Presidente dos Estados Unidos da América, renunciou ao Acordo de Paris, que, como sabemos, é fundamental que seja cumprido por todos, particularmente pelos países que são mais poluentes, nomeadamente os Estados Unidos da América. Continuamos sempre atentos a isso, não é assim, Francisca? Sim. Muito bem. Vamos ao cinema com o Eduardo Adro, parece com uma ótima sugestão de cinema. Esta semana surgiu um thriller, Joker. Joker, o tão aguardado filme de Todd Phillips, protagonizado por Joaquin Phoenix, levou 150 mil espectadores às salas de cinema no fim de semana de estreia. As críticas parecem ir todas num só sentido. Joker é uma obra-prima, como há muito Hollywood não produzia. Estamos nos inícios dos anos 90 e os tempos são duros. A cidade parece uma enorme lixeira devido à greve dos trabalhadores que recolhem o lixo. O ambiente é sujo e nojento. Os ratos crescem em número e tamanho. Existe uma grande tensão entre a classe baixa e a classe alta. O crime aumenta e o clima geral é de infelicidade. Sejam bem-vindos a Nova Gotham City. O nosso protagonista, Arthur Fleck, sofre de uma doença mental que o faz rir de forma espontânea e incontrolável em momentos inoportunos. como o sonho de se tornar comediante stand-up, Arthur ocupa o seu tempo a trabalhar como palhaço de rua, algo de que claramente não gosta, para que, no final do dia, quando chega a casa, tenha de tratar da sua mãe doente. A solidão, tristeza e infelicidade são alguns dos elementos da vida de Arthur, que se intensificam com a forma como a cidade o trata. Gotham é o tipo de cidade que, facilmente come vivo, para no final te cuspir, de volta para as suas ruas sujas, repetindo-se o processo até que não aguentes mais. A retratar esta imagem temos uma cena onde vimos Arthur Fleck nu e magro e muito magro, consequências de uma dieta de nicotina e muita dor. É um excelente filme que não pode perder. Pode ver este filme nos cinemas de Coimbra ou de Viseu. É de facto uma excelente sugestão para este final de ano. Ficamos agora com Jovens Atentos e Política. Voltamos à Bárbara Coquim, porque ela agora habituou-se a fazer dois em um e traz aqui um tema que tem novamente a ver com a educação e com o ensino, mas que é uma decisão política, mas que toca todos os jovens deste país. 100.2 Oliveira do Hospital. Boa tarde, senhores ouvintes. Esta semana, na rubrica de Jovens Atentos, vamos falar sobre um tema que tem estado bastante na ordem do dia. Sabemos que o nosso sistema educativo tem vários problemas. Um deles, a elevada retenção. No entanto, os nossos governos têm aplicado medidas, como, por exemplo, a reforma curricular, que não têm sido muito bem sucedidas. Por exemplo, esta reforma curricular foi feita um bocado de supetão, ou seja, não houve preparação para a sua implementação. E também a pouca atenção concedida à sinalização precoce das dificuldades de aprendizagem. Portanto, há diversos problemas que têm que se resolver no nosso sistema educativo. E que agora houve uma nova medida que tem chocado bastante portanto, a comunicação social também e a população no geral. Estou a falar da nova medida que proíbe as retenções até ao 9º ano de escolaridade. Portanto, para os nossos senhores governantes, a melhor forma de resolver todas estas questões é passar os alunos até ao 9º ano, portanto, deixar que a escolaridade se prolongue e que, independentemente de saberem ou não a matéria, que passem até ao ensino secundário, como é a partir do ensino secundário que se começa a formar uma média para o ensino superior, é como se dali para trás não contasse. E, portanto, gostaria de saber a opinião dos colegas aqui em estúdio sobre esta medida, claro, do senhor professor. Muito bem, então vamos dar a palavra em primeiro lugar aos alunos. O Eduardo quer dizer que não concorda, ao que parece. Exato, não concordo, porque acho que é ceder ao facilitismo e as pessoas não devem ceder ao facilitismo, mas sim ao trabalho, e cada vez devem trabalhar mais para alcançar os seus objetivos e não, lá está, ceder cada vez mais ao facilitismo. Tu achas que vai acontecer com esta medida? Exato. Portanto, as pessoas percebem que não há retenções, logo trabalhar para quê? Exato, é chega isso. Ao 1, para quê o 5? Pois. André, a tua opinião? É uma pena, promove o desinteresse dos alunos para com a escola. Acabam o ensino médio sem bases para o ensino secundário, para enfrentar o secundário. Chegam ao secundário, não sabem muito bem o que estão lá a fazer, não têm tantos objetivos e... Vai piorar o nosso ensino. Não. Vamos passar à opinião de uma menina mais nova que frequenta o 8º ano, Mafalda. Qual é a tua opinião? Eu também não concordo com esta medida, porque acho que está a preparar alunos que mais tarde chegam ao secundário, à universidade e até a um futuro trabalho e não sabem como proceder, porque estão habituados a que toda a gente lhes faça tudo e não definem objetivos e não sabem como organizar a sua vida enquanto pessoas. Portanto, vai piorar a situação de muitos alunos, em vez de melhorar. Tua opinião? Como os meus colegas já disseram, acho que isto afeta muito os resultados, porque os alunos tornam-se mais despreocupados, mas também afeta outro ponto, porque os professores, para os alunos que são mais marginais, tinham um trunfo na manga, que era então, se os alunos lhes faltassem ao respeito, eles poderiam chumbá-los como consequência. Agora já não vai ser possível, ou seja, para além dos alunos chegarem ao secundário sem bosses, chegam mal educados e sem respeito para a sociedade e etc. Pois, de facto, esta medida provavelmente vai acentuar as clivagens entre os bons alunos, entre aqueles que são responsáveis. Se calhar não vai mudar muito do que temos no momento. Assim, no que temos no momento, já temos aqueles que são responsáveis, cujos pais lhes disseram desde muito pequenos que estudar é importante, ser melhor é importante, ter objetivos é importante e trabalhar para isso e ter esforço é fundamental, porque é assim que vai ser na vida. Se calhar com esta medida implementada, é como vocês dizem, de facto, há alunos que se vão descuidar ainda mais, que vão achar que não precisam de se esforçar minimamente, mas isso vai aumentar a clivagem, e é o que eu temo, e isso está de facto a desagradar muito, vai aumentar a clivagem entre os bons alunos, os responsáveis, aqueles que vão se ingrar na vida, que têm objetivos e que vão lutar por eles, e um grande grupo de alunos que é filho da classe, que são filhos da classe baixa, sem perspectivas, que não têm pais em casa que os alertam que têm que estudar, que têm que se preparar, que têm que ter esforço, porque depois vem o ensino secundário, como vocês dizem, e a seguir ao ensino secundário virá, com certeza, para muitos, o ensino superior. E, portanto, o que isto vai fazer é que os que são bons vão continuar a ser bons, vão continuar a ter brilho, vão continuar a ser responsáveis e empenhados, vão continuar a ter boas classificações, e são esses os jovens que vão se ingrar na vida, são aqueles que vão entrar para os melhores cursos, são aqueles que vão ter as melhores profissões. E o que nós estamos, se calhar, esta é uma medida socialista de esquerda, se calhar de uma certa esquerda mais radical, mas que vai levar, se calhar, ao aprofundamento das desigualdades sociais. Vai criar uma clivagem muito grande entre aqueles que já têm em casa um suporte que os sabe auxiliar e guiar na vida e aqueles que infelizmente não têm, e que nós sabemos que em Portugal é um grupo significativo e que, se calhar, com esta medida se vai agravar. O que será lamentável, mas provavelmente esta medida é implementar nos próximos anos, e cá estaremos para ver os seus resultados, provavelmente péssimos resultados, dentro de uma década. O tema foi lançado pouco antes de o Exam Direction o ir apresentar o programa de televisão Saturday Night Live, onde o interpretou. Recorde-se que Harry Styles irá dar um concerto em Portugal no dia 20 de maio, na Altice Arena, em Lisboa. O espetáculo faz parte da sua nova digressão mundial, a Love on Tour. And that summer feeling, it's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. Sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever. Ficamos agora com as notícias do nosso mundo e com a Maria Pedro e desta vez... A Oliveira do Hospital foi novamente reconhecida como a autarquia mais familiarmente responsável em 2019. O município de Oliveira do Hospital foi novamente distinguido pelo 5º ano consecutivo como a autarquia mais familiarmente responsável 2019, um galardão atribuído pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, que visa galardoar e divulgar as melhores práticas das autarquias portuguesas em matéria de apoio municipal às famílias. Neste ano, a cerimónia de entrega das bandeiras aos municípios premiados terá lugar no dia 27 de novembro em Coimbra. Oliveira do Hospital receberá a bandeira com palma, que se destina às autarquias que conquistaram este prémio por 3 ou mais anos consecutivos. A atribuição desta distinção ao município de Oliveira do Hospital resultou da avaliação feita pelo OASFR a todo um conjunto de políticas familiarmente responsáveis, em 11 áreas de atuação que a autarquia oliveirense tem vindo a implementar nos últimos anos. Encontram-se neste caso, entre muitas outras medidas, o programa de incentivo à natalidade, já em vigor desde janeiro de 2013, a criação de um tarifário social na fatura da água que discrimina positivamente as famílias numerosas, o apoio à aquisição de manuais escolares concedidos a alunos do primeiro ciclo do ensino básico ou, por exemplo, a atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior. Conhecido a nível nacional como um município amigo das famílias, sublinha-se que o município de Oliveira do Hospital voltou a aprovar este ano, no âmbito das políticas familiarmente responsáveis, uma redução no IMI para as famílias com filhos. O presidente da Câmara Municipal, José Carlos Alexandrino, sublinha que este prémio representa o reconhecimento e a certificação de um conjunto de políticas municipais que o Executivo Camarário tem posto em prática com vista à resolução das necessidades e dos problemas concretos das pessoas. A distinção a nível nacional como a autarquia mais familiarmente responsável também significa que as pessoas e famílias são efetivamente a primeira prioridade em Oliveira do Hospital, refere o autarca, sem deixar de sublinhar que a implementação destas políticas de âmbito social só são possíveis graças à boa situação financeira da Câmara Municipal. Excelentes notícias aqui de âmbito local. Continuamos a ter um município que se destaca por ser familiarmente responsável. Ficamos agora com uma sugestão de visita. Aproxima-se a passos largos a quadra natalícia e a Mafalda vem já aqui com uma excelente proposta. Prepare-se, em 2019 a viagem da Óbidos Vila Natal vai ser grande. Este Natal vamos navegar rumo à Lua e de volta à Terra. Na Lua vive o imaginário e os sonhos de criança. Na Terra vive o coração, tão forte, tão ligado, como raiz que nos une e mantém. Neste Natal descobrimos esta harmonia nos instantes mais simples, nos gestos, nas expressões, nas cores e nas formas, nas brincadeiras já esquecidas, nos risos e gargalhadas. Descubram também outros programas de Natal giros para uma época divertida com toda a família, seja em Lisboa, no Porto ou em todo o país. Atrações do Vila Natal de Óbidos. O Óbidos Vila Natal abrirá portas de 29 de novembro a 5 de janeiro e vão ser 38 dias de diversão e pura fantasia que não quererá perder. Nos espaços verdes do Castelo de Óbidos, o recinto estará cheio de divertimentos. Uma pista de gelo onde poderá deslizar e rodopiar em patins. Bumper's Car, onde fará corridas na pista de gelo sintético. E uma rampa de gelo para escorregar em boias gigantes. Momentos únicos de divertimento com muitas atividades que misturam neve, natureza e a sua vontade de querer descobrir e de querer brincar. A gargalhada e o suspense estarão presentes quando assistir aos espetáculos de teatro, magia, humor absurdo e marionetas no palco Cabeça na Lua e no palco Pés na Terra. Mas para ter mesmo a cabeça no ar, terá que ir aos simuladores de realidade virtual, onde irá viajar no espaço entre estrelas e planetas. O Pai Natal, como sempre, será a figura principal da nossa vila, mas os duendes, bonecos de neve e figuras de gelo embelezarão e animarão a cerca do castelo, juntamente com toda a cenografia produzida especialmente para este evento. Terá a roda gigante na entrada da Vila de Óbidos, que proporcionará momentos altos de alegria e onde terá a oportunidade de estar acima das muralhas e bem perto das nuvens e estrelas. O Óbidos Vila Natal tem início no dia 29 de novembro de 2019 e dura até 5 de janeiro de 2020. Horários de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 11 às 16, sábado e domingo, das 11 às 19, dia 25 e dia 1, das 16 às 20. Os preços são um bilhete normal inteiro a partir dos 12 anos, 7 euros, e um bilhete de criança dos 3 aos 11 anos, 5 euros. Boa viagem até Óbidos. E pode preparar-se à sua viagem e o seu dia de animação, sobretudo se tiver crianças. E ficamos agora com uma sugestão de leitura com a Matilde Gouveia. comemorou-se recentemente o centenário do nascimento do escritor Jorge de Sena. Jorge de Sena nasceu em Lisboa a 2 de novembro de 1919 e morreu em Santa Bárbara, na Califórnia, a 4 de junho de 1978. Licenciado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia do Porto, parte para o exílio no Brasil em 1959 e aí doutora-se em Letras e torna-se regente das cadeias de Teoria da Literatura e de Literatura Portuguesa. Muda-se para os Estados Unidos da América em 1965, licenciando na Universidade de Wisconsin e, anos depois, na Universidade da Califórnia. Poeta, ficcionista, dramaturgo, ensaísta e tradutor, é considerado um dos mais relevantes escritores da língua portuguesa do século XX. Autor de títulos como Metamorfoses, Os Grão Capitães, O Físico Prodígio e Sinais de Fogo. É este último que sugiro hoje. Publicada após a morte do autor, Sinais de Fogo é a obra mais conhecida de Jorge de Sena, sendo considerada, com frequência, um romance autobiográfico. Um retrato de Portugal nos anos 30, em pleno Estado Novo e com um país vizinho em guerra. A Guerra Civil Espanhola é o pano de fundo deste romance de Jorge de Sena, que começou a escrever no Brasil, país que o acolheu como professor universitário de literatura. No ano de 1936, um jovem lisboeta regressa à Figueira da Foz para reencontrar os seus amigos e encontra uma cidade modificada pelos efeitos do conflito no país vizinho. Mas Portugal também é um país dividido. Menos de uma década depois do fim da Primeira República e com o salazarismo a dar os seus primeiros passos. Sinais de Fogo é, no entanto, muito mais que uma análise àquele período da história. Esta obra acompanha a entrada na idade adulta de um grupo de amigos, com fortes paixões, múltiplos amores, episódios de libertinagem e descoberta sexual. Mas é igualmente um espaço de reflexão do autor sobre o papel da mulher na sociedade da época, relações fora do casamento, estética e política. Boa leitura. Sim, senhora, aqui está uma excelente sugestão de leitura. Se não for para antes, será para as férias de Natal. E agora vamos ficar com uma estreia. Temos o nosso estreante André Silva, que já foi apresentado no programa passado e hoje vai iniciar a sua rubrica que ele próprio vai apresentar. Inicio hoje a minha rubrica chamada Pensar Mata. A sabedoria popular passa de boca em boca, de geração em geração, mas a verdade é que persiste e continua a ser utilizada, proporcionando momentos profundos de reflexão ou acrescentando pitadas de humor a situações do dia-a-dia. Aconteceu aos verdadeiros sábios o que se verifica com as espigas de trigo. Enchem-se orgulhosamente enquanto vazias e, quando cheias e o grão amadurece, inclinam-se e dobram-se humildemente. Esses homens, depois de tudo terem experimentado, questionado e nada em haverem encontrado, nesse amontoado considerável de coisas tão diversas, renunciaram à sua presunção e reconheceram a sua insignificância. Quando perguntaram ao homem mais sábio que já existiu o que ele sabia, ele respondeu que a única coisa que sabia era que não sabia nada. Aquilo que pensamos saber é parte ínfima da nossa ignorância. No entanto, não podemos deixar de ser como uma criança curiosa diante do mistério que é a vida, porque em terra de cego, quem tem olho é rei. Muito bem, André, muito filosófico. Sim, estava-nos a faltar mesmo uma rúbrica assim. Muito bem, boa estreia. 100.2 Oliveira do Hospital. Iniciamos as notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Plano Nacional de Cinema. No dia 5 de novembro celebrou-se o Dia Mundial do Cinema e a equipa do Plano Nacional de Cinema do nosso agrupamento organizou 3 atividades ao longo do dia. Visionamento da curta-metragem A Flor Maior do Mundo, baseada no conto de José Saramago, uma atividade dinamizada pela professora bibliotecária Isaura Almeida para alunos do 4º ano. Visionamento de filmes dos primórdios do cinema, dentre os quais O Grande Ditador, de Charles Chaplin, para alunos do 12º ano. Numa parceria com as bibliotecas escolares, foi projetado ao longo do dia um pequeno vídeo sobre a história do cinema, bem como o filme O Vagabundo, de Charles Chaplin. Centenário de Sofia de Melo Brainer. Foram várias as atividades desenvolvidas na biblioteca a propósito do centenário da poeta. Declamação de poemas, dramatizações, trechos musicais. Foi um dia diferente, rico e dinâmico. Bem-ajam todos os participantes. Encontro Erasmus, Sófia, Bulgária. Entre os dias 13 e 19 de outubro teve lugar mais uma deslocação, desta feita à Bulgária, Sófia, para um encontro do projeto Erasmus Europeia 2020, que juntou alunos e professores dos 7 países envolvidos: Eslovénia, Áustria, Lituânia, Polónia, Bélgica, Bulgária e, claro, Portugal. As alunas Sofia Pereira e Wanda Veiga, o aluno Bernardo Pegado e os professores Fátima Conceiro e Manuel Machado participaram nas atividades variadas que a equipa búlgara havia preparado para o grupo. Tratando-se de uma escola especializada no ensino de línguas, houve lugar a workshops de línguas e de cultura chinesa, coreana e japonesa, mas também de design, de produção de cartoons e slogans. O plenário de alunos discutiu os valores que irão reger a cidade europeia. Foi feita uma visita à cidade na perspectiva de apreciar os grafiti e aprender algo sobre os seus autores, ao mesmo tempo que se passava pela Catedral Ortodoxa, pelos vestígios romanos da cidade, pela sinagoga, pelo arquivo dos serviços secretos, pela universidade, pela estátua de Santa Sofia, pelo Teatro Nacional. Um dia de visita a Plovdiv, segunda cidade do país, este ano Cidade Europeia da Cultura, permitiu subir as suas colinas e avistar a cidade desde aí, percorrer a antiga calçada da cidade velha e as ruas típicas de Capana, passar pela sinagoga, ver as ruínas da cidade romana e passear nas ruas cheias de gente de todas as proveniências. O ambiente no seio do grupo, alunos e professores, é de grande afabilidade e cumplicidade. Estas características são facilitadoras de um trabalho de equipa e empenhado. Em março de 2020, haverá um encontro final na Escola Coordenadora, em Salzburgo, na Áustria. Aí, os alunos trabalharão na decoração do mural panorâmico, que será o produto final do projeto. Este registará as impressões de todos os participantes e ficará em exibição no átrio da escola. Decorreu também entre os dias 13 e 9 de novembro mais uma experiência de intercâmbio do nosso agrupamento com a escola belga Rosenberg, da cidade de Mol, destinada a alunos do 11º ano. Tem já uma tradição no nosso agrupamento, pois foi a primeira experiência de intercâmbio escolar organizada em Oliveira do Hospital. Este ano vieram 18 alunos e 2 professores da Bélgica, que ficaram em 14 famílias de alunos portugueses. Cumpriram um intenso programa de atividades que incluiu visitas às cidades do Porto, Figueira da Foz e Coimbra, passeios guiados às riquezas do concelho como Val do Alva, Serra do Açor, Bobadela e seus museus, aldeias do Xisto e Aldeia das Dez e Piódão, no vizinho concelho de Arganil, para além do desenvolvimento de uma oficina de conhecimento sobre produtos regionais. Uma vez que este intercâmbio tem uma vertente pedagógica muito marcante, procurou-se incentivar a pesquisa e a partilha de conhecimentos acerca de alguns recursos naturais locais: o mel, o azeite, o queijo, a lã, uma riqueza regional que é o sal, e ainda a paisagem como riqueza abrangente e património a preservar. Em balanço, as professoras organizadoras da fase portuguesa deste projeto escolar, Ana Mendonça, Maria José Silva e Sandra Fidalgo, destacaram a mais-valia que esta experiência traz aos alunos que aceitam este desafio. Para além do desenvolvimento de capacidades linguísticas em inglês, o intercâmbio desenvolve o espírito de equipa, a responsabilidade, a tolerância e, ainda mais, a noção de que a nossa felicidade e sucesso só se constrói com o conhecimento de realidades diferentes. Assumimos ser uma escola que oferece experiências de aprendizagem dentro e fora da sala de aula, valorizando a construção de alunos mais aptos a enfrentar as exigências da sociedade atual. Rádio Boa Nova. Slipknot irão levar o seu festival de música, o Knotfest, aos mares. A banda norte-americana anunciou uma edição especial da Knotfest a bordo de um cruzeiro que se realizará de 10 a 14 de agosto de 2020. O navio partirá de Barcelona e, para além do Slipknot, que darão 2 espetáculos durante o evento, contará ainda com muitas outras bandas, ainda por anunciar. Fundada em 2012 pelo Knotfest, já passaram bandas como os Deftones, Machine Head, Lamb of God, Korn e Opeth. My sins, the air around me still feels like a cage. Love's just a camouflage for what resembles rage again. So if you love me, let me go and run away before I know. My heart is just too dark to care.